sei que são poucos os que podem tê-las. Eu ter a liberdade de ir e de vir, viver de verdade sem ter onde dormir. Eu não pago pra ver, eu espero só ter o que comer todo dia. Viver por viver, por amor a você. Viver por viver, por amor a você. Ei, ei, ei, ei. De toda manhã, o inferno de Dante.